Sigam-nos no nosso site em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Instagram e no Twitter em pod_bullet e podem ouvir-nos no Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud, Castbox e Google Podcasts. Está muito bem disposto, muito, muito bem disposto. Então, não é suposto ser assim? Não. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Esta semana tenho comigo, para variar, João. Diz olá, senhores. Quem sou eu? Quem és tu? Sim. André? Quis saber quem sou. O que faço aqui? Quem me abandonou? De quem me esqueci? André? Olá! Hey, ladies! Sou sempre mal. Tu és um javardol. És um javardol. Yeah, pelo menos. E o G-Man, Gonçalo. Viva. Está muito contente. Yeah, tá. Hoje é um menos. Dia muito especial do Pod Bullet. Vamos falar de um artista. Nós gostamos de trazer de vez em quando à baila artistas que não são conhecidos. Sim, sim, sim. Porque sim. Assim, o trabalho é preciso valorizar também as pessoas que não são conhecidas. E underrated. Underrated, sim. Sim. Pá, e é uma boa plataforma. Eu acho que o Pod Bullet é uma bastante plataforma para isso. E vamos falar de um artista desconhecido. Um artista. Aliás, ele é conhecido, acima de tudo, por não gostar dos filmes da Marvel. Sim. É só isso. E por compará-los a partes de diversão. É. Pronto. Além disso, já gosto dessa pessoa. Exato. Ele, além disso, também fez alguns filmes dele e que muitas pessoas consideram. Eu não percebo esta palavra. Clássicos. Clássicos. É tipo, são bué da velhos. Ah, ok. Okay. E geniais. Vamos falar de Mozart, é isso? Não, porque depois a última coisa que os filmes são conhecidos é porque são integrantes da história do cinema enquanto arte. Ah, tipo, filmes. Filmes. Sim, sim. Ah, ok. Portanto, Michael Bay. Michael Bay, fixe. Este senhor é filho do senhor. Transformers. É filho do senhor Charles Scorsese e da senhora Catherine Scorsese e é descendente de sicilianos. E antes de ser realizador, queria ser padre. Por isso é que muitos dos filmes têm aquela devoção católica. Estamos a falar, obviamente, de um dos grandes génios do cinema, Martin Scorsese. Quem? Sim, nunca vi. Esse mesmo. Uma carreira que vai desde 1968 até aos dias de hoje, que o homem ainda está, felizmente, vivendo da Silva. E vai lançar agora um filme, dia 27 de novembro, para a Netflix, chamado O Irlandês. Não sei se já ouviram falar. A gente já vai falar do filme. Já ouvi falar no Irlandês. A gente já vamos falar desse filme. Para começar, por uma vez, nós vamos fazer uma espécie de medley no final, mas agora vamos falar de quatro filmes. Estás a explicar? É importante. Porquê é que explicas, mano? Porque ao fim de 5 minutos as pessoas vão dizer: oh, não estão a falar do Taxi Driver, porquê? E não, é só para explicar. Nós vamos falar do Taxi Driver. Não vi. Pronto. Mas vamos falar no final, mais enquanto medley. Porque nós escolhemos 4 filmes que não são os mais conhecidos dele, mas que achamos que são interessantes para discutir, e depois falaremos desses todos. Para começar esta pouca vergonha, o Sr. João vai apresentar um filme um pouco conhecido dele. Bora! Pouco, eu acho que é o menos conhecido dele. Exatamente. Não é? É, acho que sim. É o Crime do Padre Amaro. É. A sequela. Ele sim. Volta. Ah, Reloaded. Crime do Padre Fernando. É o Ensaio sobre a Cegueira. Essa merda era de quem? É do Saramago. Não. O filme, caraças. Ah, o filme. Autor português. É do Fernando Meirelles. Ah, pois é. Pois brasileiro. É. Brasileiro. Brasileiro. Que é irmão do Flávio Meirelles, que jogou no Vitória de Guimarães. Precisamente. É. Tem melhor pé esquerdo. Sim. Hã? Que é primo do Vitor Norte. E pronto. Bem, se calhar é o Pod Bullet, não? Não. Se calhar ficamos por aqui. É, sim. Assim. Então vamos falar do Goodfellas, pá. É um filme. Goodfellas. O filme é bom. É bom. É. Tem tiros. André, Ora bem, Goodfellas é um filme de 1990 que foi realizado pelo Martin Scorsese e eu se calhar vou deixar de fazer esta voz da merda. Sim, sim, sim. Não. Se calhar era melhor. Essa foi ainda pior. Desculpa. Sim, factual. Que é um filme, que é uma adaptação de um livro chamado Wise Guy, do Nicholas Pileggi. De 1985. Aliás, o Pileggi ajudou a escrever o argumento para o filme. Ok. Não sabias? Não sabia. Burro! Burro! Mesmo, ganda burro. Mesmo. Toda a gente sabe quem é o Nicolas Pileggi. Legend. Yeah. Portanto, o screenplay... Sim, guião. Já para palas. É de sim, Diogo. Se começas assim já esta hora... Esta hora que é tão tarde, demora tão tarde. Sim, portanto, às 9 da noite de um domingo. Temos de estar a ver o Palmeirinho, estamos aqui a aturar este gajo. É, uma vergonha. Exatamente. Quem é que compõe este elenco? Eu estou a insistir nesta voz. Estás forte, mas está o Cardinal e onde? Quem é que... Cardinal. O quê? Foste ao Cardinal, Cardinal e onde? Fui ali na Quinta da Lomba. Cardinal, e temos um vale, se quiser. Sim. Bilhetes. O Pod 10. Pod 10. Ok, quem é que compõe o elenco deste filme? É um gajo que é pouco conhecido, chamado Robert De Niro. Robert De Niro. É o gajo do Dirty Grandpa. Não, é o gajo do Showtime. Ah, ok. Exato. Okay. Yeah. Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco. Lorraine Bracco. E Paul Sorvino. Já morreu o Paul Sorvino. Também tu ainda não sabes. Sim, claro. Já sei, já. Também é esse. R.I.P. Foi um filme que teve um orçamento apreciável para o ano de 1990, 25 milhões de dólares. Sim, sim. E fez 46.8, algo muito específico. Portanto, foi um filme que não fez assim tanto dinheiro. Sim, mas deu para... Portanto, não é um box office... Não, de todo. Um box office, não, um blockbuster. De forma alguma. Este foi o primeiro filme assim mais conhecido do Scorsese, não foi? Oficialmente não, porque assim tem a ver com a forma como o Taxi Driver e o Raging Bull foram apreciados. Na altura quando saíram não foram muito reconhecidos, são filmes que são posteriormente apreciados, de certa maneira. Sim, 15, 20 anos depois. Yeah. Mas o Goodfellas é o filme que o lança mais para o mainstream. Era nesse sentido que eu estava a dizer. Uhum. Esse pegou porque é considerado talvez o segundo maior épico de crime. Mafioso, desde seguir o Harry Potter. Ah, o seguir ao... Não, a seguir ao... os crimes de Grindelwald. A seguir à trilogia do Padrinho, do Coppola. Ou seja, é tipo um sucessor. Se bem que são filmes diferentes, né? Mas é um sucessor de. São filmes bastante género. Diferentes. Muito, sim. Pessoalmente, eu até prefiro este. O Goodfellas. Yeah. Lá está, porque o Scorsese consegue uma coisa muito gira neste filme, que é, os personagens são todos homens questionáveis, né? De cinzentos, porque são figuras da máfia, não há assim um herói, não há assim ninguém que tu consegues automaticamente dizer, este gajo é o gajo fixe. É o bom, não há isso. No entanto, as personagens são... Em teoria deveria ser com o Ray Liotta, porque faz a iniciação toda para o mundo do crime. Exatamente, e depois faz E é o narrador. É melhor dizermos que vai haver spoilers. Sim, no final ele integra a proteção de testemunhas, e acho que é ele que escreve o livro, lá está, está o livro é sobre a vida dele na máfia. A máfia, agora estou um bocado deslocalizado, isto é que zona? Estamos a falar de... Não é Chicago? Eu não tenho a certeza... Foi uma falha grave que eu esqueci-me de ver. Porque é uma máfia muito... Enquanto o João procura, eu vou fazer um pequeno número... Tipo Chicago, mais ou menos, assim, em Brooklyn. Ah, ok. Ah, ok. Desculpa. Também é tipo Muito Alhos Vetros. Sim. Covas de Coina. Covas, sim. O que é que queres? Ah, não, ias dizer... Posso falar? Sim. Então, ia dizer que gosto bastante do filme. É um filme bastante interessante e foi dos primeiros que eu vi deste indivíduo. Do Martin? Sim. Aliás, acho que o primeiro que vi foi o Toiro. O Toiro Refecido. Sim. E gostei bastante. Mas este, acho que... Lá está, eu como adoro o Padrinho e tenho essa grande referência... Não vou dizer que não me agarrou tanto, sim, até porque acho que nem sequer é comparável o próprio estilo, mas eu acho que ele precisamente conseguiu, enquanto que o Padrinho é um filme mais pesado, mais sério, mais ele aqui no Goodfellas consegue dar um toquezinho de haver alguns momentos com piada. Exatamente, sim, mais leves. Consegue abordar o tema da máfia e toda aquela violência brutal, colocando alguns personagens, como por exemplo o do Joe Pesci, que é tipo um gajo completamente alucinado da cabeça, mas que depois é divertido. Exato. Até porque não pode ser alucinado dos pés. Sim. Mas podes ter pé chato. Olha. Ou pés... e fungos. Não vou continuar a chato. E pronto, deixa eu dizer sobre o filme. O Goodfellas é essencialmente um clássico já hoje em dia. Muitas pessoas dizem que é o melhor filme do Scorsese, mas isso vale o que vale, não é? Há sempre aquela divisão entre esse, o Raging Bull e o Taxi Driver. Mas o Goodfellas é um filme que ele já consegue funcionar. O elenco que ele faz para este filme é extraordinário, né? Desde o Robert De Niro, o Joe Pesci, o próprio Ray Liotta, a Lorraine Bracco estava num surgimento agora na carreira, pois ela é a terapeuta do Tony Soprano nos Sopranos, fazendo aqui uma ponte gira. Ou seja, mas o filme quando estreia, o Scorsese sempre foi um patinho feio para a academia e para Hollywood. Ele agora está a ser mais consensual nos últimos anos, mas ele sempre foi um bocadinho um patinho feio. Ele foi tardemente reconhecido, isso nós todos sabemos, ele só ganhou um Oscar, por exemplo, com o Departed. Excelente filme, mas a verdade é que ele já tinha muitos filmes antes para essa por acaso, eu acho que o Departed tem algum hate, leva algum hate que eu acho que não é fundamental, porque eu acho que é um filme muito fixe. Eu adoro o filme, mas é o hate que leva é porque o filme é original de... Acho que é um filme coreano, originalmente. Sim, Hong Kong, sim. Então não é coreano. Pois. É um filme chinês. Ah, desculpa, sim, é Hong Kong. Ele não... Bom dia, André. Desculpa. Ele leva hate por causa que por já haver este filme antes fez uma adaptação. Se bem que o filme é absolutamente genial. O The Departed é uma trilogia. Aliás, ele conseguiu pôr o Mark Wahlberg a funcionar. A funcionar, exatamente, e muito bem. Mas para esse a gente já vai lá. O Goodfellas, imagens de marca do filme. Pá, nós tens aquele tracking shot na entrada do restaurante, que é aquela coisa que muita gente tentou reproduzir ou plagiar. Não, plagiar não, mas fazer homenagens. Homenagem, sim. Ninguém, a meu ver, conseguiu captar metade da magia que o Martin Scorsese conseguiu. Tem a ver com a altura icónica em que surge essa cena, porque aquilo não funciona só em termos técnicos, aquilo não é só bom porque, de facto, é um traveling shot que entra dentro da cozinha e vai até ao salão principal. Não é só pela parte técnica, é o que aquilo está a dizer narrativamente. Sim, a informação toda que te está a passar. E é mágico mesmo essa coisa. Eu nunca me esqueço da cena do Joe Pesci com a bagageira do carro. É sempre uma cena que Epá, não, ficou... Quando eu penso no filme, lembro-me sempre dessa cena. Não, não sei porquê, mas... O filme tem, hoje em dia, na pop culture, 3 ou 4 momentos que... Aliás, o giro é ao YouTube, metes uma cena qualquer do Goodfellas, sim, os comentários é 3 ou 4 frases daquelas 3 ou 4 cenas que já são icónicas. É o... Perdão, o Funny How, claro, aquela sequência que dizem que é meio improvisada pelo Joe Pesci, meio estava no guião, em que ele começa a encalhar com o Henry, que é o Ray Liotta. Exatamente. E tu não sabes bem se ele está a brincar ou se não está a brincar. Há essa cena. Depois há a minha cena preferida do filme, que é a cena do Billy Bats. Não sei se vocês estão a ver só pelo nome. O Billy Bats é aquela... Não, o gajo que leva o tiro. Não, é o gajo que vai para a bagageira, sim. Sim, pronto. Mas a cena é antes, quando o Billy Bats está num bar, e o Robert De Niro, o Ray Liotta e o Joe Pesci chegam com as suas acompanhantes e pronto, vão ali beber um copo, não sei o quê, e o Billy Bats reconhece o Joe Pesci, porque o Billy Bats é mais velho do que ele e o Joe Pesci costumava engraxar-lhe os sapatos. E são ambos, devo dizer que são obviamente ambos mafiosos, ambos com uma postura diferente e um cargo diferente ali no meio. E o Billy Bats começa a encalhar com o Joe Pesci. E o Joe Pesci, na personagem do Joe Pesci, supostamente ele é muito... impulsivo. Exatamente, e passa-se de um momento para o outro. E o Billy Bats começa a dizer, epá... Daí a cena da magia do Funny How. Exatamente. Yeah. E o Billy Bats começa a dizer, epá... não, mas pá, não te chateias, estamos com o problema, tu já não és assim, não sei o quê. E depois o Joe Pesci diz, não, tudo bem, estou só aqui com a minha acompanhante, pá, deixa-nos estar em paz, não sei o quê. E há um silêncio, tu vês que há ali uma tensão no balcão do bar e de repente o Billy Bats diz, agora vai para casa e vai buscar a tua caixa de... Now go home and get your fucking shine box. Esta frase está icónica porque logo a seguir o Joe Pesci rebenta, parte os copos e quer bater no gajo. E depois é essa sequência que mais tarde leva o gajo, o Billy Bats é posto dentro do carro e esfaqueado até à morte. Essa cena é gira porque joga bem com a necessidade que a máfia tem da reputação e de não serem vistos como, eu antes engraxava sapatos, eu antes tinha esta vida, mas eu agora já não sou isso, eu já tenho uma posição diferente, tenho um cargo diferente. É o status. Essa cena é fenomenal. Funny scene, o Billy Bats depois entra também em Sopranos. E eles... Aliás, muita gente que está em Sopranos esteve no Goodfellas. O gajo que é morto por ele, que é o primeiro que leva ao tiro, sim, também é o Christoph dos Sopranos. Exatamente, é o Spider. O sobrinho do Tony Soprano, exatamente. Há muita coisa que transitou para lá. O Goodfellas é um modelo. é um modelo extraordinário de como fazer este tipo de crime drama. Que toda a gente tenta fazer como o Scorsese fez. Sim, isso é verdade. Mas ninguém faz. Da forma como eu misturo a banda sonora. Diogo, eu estou muito surpreendido contigo por ainda não teres falado daquele plano do De Niro. Eu ia falar agora. Por causa da banda sonora. O Scorsese escolhe sempre grandes bandas sonoras para os filmes dele. Muitas delas parece tipo Tarantino, mas são ainda referências ainda mais. A gente já vai ao Tarantino. E nessa sequência. Sim, até porque. Reservoir Dogs. Sim, exatamente. Sim, sim. Nessa sequência, o Robert De Niro está a fumar um cigarro. É uma sequência extremamente. É muito simples. Ele está a fumar um cigarro. E ele está a olhar para um gajo que ele, nós percebemos através da cena que ele... Epá, eu vou matar este gajo. Mas ele está só a fumar o cigarro e olhar para ele. E a cena vai sendo... E há um movimento de câmara que vai se aproximando da cara do Robert De Niro enquanto está a tocar o Sunshine of Your Love do Scream. E o Robert De Niro vai mudando de expressão subtilmente e tu vais percebendo que ele passa por várias fases. Epá, eu não vou matar este gajo. Não, eu sequer vou matar este gajo. Eu vou mesmo matar este gajo. Tu não sabes o que vai acontecer agora. Eu vou-te mesmo matar. E essa sequência é curta, mas é absolutamente genial como é que o gajo faz isto, um movimento de câmara super subtil. É pá, é de um mestre. E é uma coisa simples. É uma ideia simples. Mas é cinema a sério. E o... ele tem muitos momentos desses. Não é como o Thor. Grande a plano do Hulk mesmo. Vocês viram um filme com que idade já agora? O Qual? Goodfellas. O Thor Ragnarok? O Goodfellas. 4, não. Acho que não sei. Pá, aí 15, não sei. 16. Não. 12, 13, não. 14. Okay. 29. 19. Ontem. Por acaso, queria ter visto e não vi. É giro, nenhum filme, normalmente nas escolas a gente tinha, tipo, de vez em quando havia uma sessão de cinema, a gente via um filme nas escolas. Nunca vi nenhum filme. Os filmes do Scorsese eram praticamente impedidos de serem passados nesse tipo de filme. Nome da Rosa. Sabes que, além do Nome da Rosa, que filme é que Bué Rebelde é que eu vi na escola? O Bom Rebelde. Não. Gato Preto e Gato Branco. Mas vão-se calar ou não? Não. 8 Mile. O 8 Mile. Eu também vi. Na Mendonça, tivemos de passar as cenas picantes. Na Mendonça mesmo. Na Mendonça. Na Mendonça. Na Mendonça. Só no Barreiro. Props. Lá está, assim, o 8 Mile tem um gajo especial para a Margem Sul. Sim. Mais coisas sobre o Goodfellas? Querem dizer mais alguma coisa? Pai, eu gosto bué do filme. O filme é uma espécie de template, porque todos os filmes que vieram a seguir tentam seguir a forma. E se calhar, para mim, se calhar não envelheceu tão bem, porque depois há muitos filmes que tentam replicar a mesma forma. Uhum. Eu, por exemplo, dentro do estilo, vou sempre mais para o Padrinho do que para o Goodfellas. Ok. Uhum. Por causa de todos os outros filmes que vieram a seguir tentam replicar muito mais o Goodfellas do que o Padrinho. Ou seja, para mim fica um bocado batido, entre aspas, a forma. Mas é um grande filme, atenção. Sim. Ok. Pronto. Só isto. Ah, então. Acordou, André? Bom dia. Chuta. Estás bom, André. Vamos passar para 2010. Vamos lá. 2010. 2010, Mundial. Mundial. Durante 20 anos ele não fez nada. Vuvuzelas, África do Sul. Vuvuzelas. E vamos falar de um filme chamado Shutter Island, que é um filme neo-noir e para mim é uma das cenas que eu mais gosto. Pá! Assim vale a pena. Neo-noir. Assim, Vasco Câmara, tenho que dizer. Sim, senhora. Pá, porquê que é noir ou neo-noir ou whatever? Eu estava a ver ontem o filme outra vez e os primeiros minutos pareciam... André, podes só parar de abanar o microfone? Ok. É que é sexual, estou a ficar um bocado... Sim, é que se excita. Os primeiros minutos faziam-me lembrar o L.A. Noir, o jogo. Ok, sim. Por causa... Por todo sim. Por, pelo o... Pelo estilo, ambiente. Não, o ambiente. Não sei o que é que ele está a falar, mas está bem. É um jogo, não... Sim, é um mas que é de tabuleiro? Não. Videojogo. Videojogo. Um jogo digital. Bem, procedendo a contar um pouco o que é o filme. Sim. O filme é a história de um detetive que vai para uma ilha com um parceiro, em que nessa ilha está um hospital psiquiátrico, vá, para os doentes mais perigosos. Espécie de Arkham Asylum. Sim, uma espécie de Arkham Asylum. É o Vanso sobre o Ninho de Cucos. Sim. Pá, e até aqui tudo bem, eles são chamados porque alguém escapou, e pronto, eles têm que investigar. Mas o filme é muito mais do que isto. E o filme é muito, muito engraçado. Eu estou a perceber que tu não queres entrar em spoilers. Exato. Porque o filme é um grande... Não. É impossível desenvolver muito sem... Não, eu vou entrar agora na parte dos spoilers. Ah, ok. Spoiler. Este filme saiu em 2010, como eu já tinha dito. Grande spoiler. Que também foi o ano do... Já me estragaste o filme. Que foi o ano do Inception. Pois foi, exatamente. Yeah. E estes dois papéis do DiCaprio... eu vi os dois filmes praticamente seguida no cinema, são quase o mesmo tipo de papel, com um pequeno plot twist. E foram os filmes que relançaram a carreira do DiCaprio, não é? Sim, sim, sim. E lhe deram alguma credibilidade como ator, sim. Porque são papéis... DiCaprio-sans. Porque... DiCaprio-san. Epá, eu ia fazer essa piada. Porque são papéis que têm uma... Desculpa, André, desculpa. Têm uma densidade muito grande. Sim. Porque brinca muito com os conceitos da realidade e da ficção. E, basicamente, neste filme, tal como no Inception, ele, a partir de uma certa altura, não sabe, até à parte final do filme, não sabe o que é real e o que é ficção. Sim. Porque ele entra na ilha, vai descobrindo que, afinal, ninguém escapou. Depois é dado a entender que ele foi drogado e que aquilo estão a tentar que ele não saia de lá. E que como ele quer que aquilo feche, porque ele veio da Segunda Guerra Mundial, ele detesta alemães e quer matar alguém que está naquela ilha, ou que ele pensa que está naquela ilha, até que mais tarde no filme, já mesmo no final, e acho que posso fazer o plot twist, ele descobre que ele é a pessoa que queria matar. Exato, sim. O filme sobrevive muito à volta do tal twist. O twist é que faz, dá o murro no filme. Em que ele no final percebe que afinal ele sempre esteve na ilha, que ele quis negar o crime que cometeu e que entrou numa espécie de estado catatónico quase. Sim. E que ele criou toda uma ficção e um mundo à sua volta que, curiosamente, durante o filme, no argumento e nas personagens que vão aparecendo, correspondem a todas as coisas que ele reprimiu. Verdade, exatamente. Desde a mulher que fugiu e que tinha afogado os filhos, que na verdade foi a mulher dele que o fez. O nome dele tem as mesmas letras do nome ficcional dele. Sim. E toda uma série de elementos. E isso é bastante engraçado. E o filme, eu fui ver o filme ao cinema, e, epá, eu sei que naquela noite não consegui dormir, por uma razão, porque há filmes que para mim no cinema ganham outra dimensão. Sim. E aquela banda sonora, aquele ambiente escuro de risos assim, malucos, assim ao longe, epá, um gajo de dormir depois daquilo. És um bocado nhonhó. Não, epá, no cinema. Mas és ou não és? Um bocadinho. Eu gosto bem do Shutter Island, mas eu, cada vez quando revejo o Shutter Island, eu reparo que o que eu gosto no Shutter Island é essencialmente o Leonardo DiCaprio. Eu nem acho a realização do Scorsese nada especial nesse filme. Não é muito distinta. O filme é muito escuro. É, mas não é... O Scorsese tem momentos no filme que tu dizes, isto vê-se mesmo que é o gajo... A parte da escada. Eu percebo o que é que tu estás a dizer. Não é muito diferente visualmente de nada, percebes? Mas olha que a parte das escadas e a parte em que ele está na World Sea... É algo distinto. Nas outras partes do filme, eu... Percebes, a cena mais blend, parece um bocado mais blend, em termos de realização, porque a história é fantástica e o DiCaprio, eu acho que é a melhor performance do DiCaprio de sempre. Aí discordo. É que tem mais... É a personagem que está melhor, é diferente, ele não tem que gritar tanto, que ele grita bué nos filmes dele. Ele vê-se que é uma personagem bem construída do princípio ao fim, tu atravessas aquela viagem toda, está tudo muito bem feito. E eu acho que o DiCaprio, que é um ótimo ator, tem filmes às vezes em que precisam que o gajo seja muito ator. Estás a ver? Sim, há uma coisa que eu acho interessante, que é perto do plot final, do plot twist final, sim, que é quando ele percebe que aquilo é uma ilusão da mente dele, uhum, a maneira como ele aceita a cena e processa. Exatamente. E depois volta à ilusão e ele diz mesmo aquela frase do... preferes viver como um monstro ou morrer como um bom homem? Sim. É pá, essa delivery é uma... Lá está, e super calmo e é subtil. Pá, eu acho que o gajo ali teve ali a nota perfeita mesmo, o DiCaprio. Eu decidi falar deste filme só para me calar, porque não é um filme muito conhecido dele, nem quando eu digo muito conhecido, fez imenso dinheiro, uhum, mas não é um filme que as pessoas falam muito quando falam de Scorsese, e eu acho que é um filme com bastante qualidade, não é tão revolucionário ou tão inovador. E também não é um filme fácil, não é? Não é imediato, não é aquele filme Lobo do Wall Street, que é mais visual, fácil de gostar, sim. E que não há ninguém que diga, não gostei, ou podes adorar, ou... Não, eu acho que é o tema. E é o que o Diogo estava a dizer também, a forma de filmar, de ser escuro, todo o ambiente, ser... Aquilo acaba por ser quase um thriller. É portanto, mais difícil de e a própria história, se não tiveres com atenção a todos os pormenores, não percebes todas as... Aí tens razão, não é um filme fácil. Não, portanto, talvez por aí também não seja daqueles mais conhecidos dele. Porque, man, um Lobo de Wall Street, ele só diz fuck, fuck, fuck e... yeah. Tipo... Não é mais fácil gostar desse filme, sim, até claro. Porque o personagem é mais carismático, é uma... Tudo o que é biopics também é cenas fácil de gostar, se for bem feito. Sim. E tem a Margot Robbie. E o diálogo é snappy, está sempre a... Já agora, desculpem porque eu esqueci-me de dizer o cast, nem disse nada disso. O filme é com o DiCaprio, o Mark Ruffalo, o Ben Kingsley, que faz um papel. O Ben Kingsley, não vi. A Michelle Williams, uma atriz que eu gosto bastante, é Emily Mortimer. Pois é, não, ok, pronto. Eu sei que é, sei que pronto, é. Eu gosto muito da. É cute, ela tipo é faz. Que faz... ela também entra. Ela entra num filme que eu vou falar a seguir. Ah, é? Ah, ok. Filme que eu vou falar a seguir também. Mas não sei, Diogo, o que é que tu achaste do filme? Eu gosto. Epá, eu acho. É giro. Está bem. Não, o Chatterley é daqueles filmes. Vou falar. Estás a falar de um realizador que tem 4 ou 5 obras de arte. Uhum. E que não tem oficialmente um filme mau. Mau, exato. Não, há filmes menos bons, mas não tem nenhum mau. Não há nenhum que envergonhe. Não há nenhum que envergonhe. E o Shutter Island é tipo, tu vais ao cinema, sais lá e dizes, bom filme. Exato. Excelente performance, boa história, está tudo lá. Mas agora vamos ver o Sporting. Mas não fica... por acaso vi o filme no cinema de Alvalade. Sporting. Não. Mas não te... Mas vi o filme no cinema e não vi mais. Vocês já viram o filme? Já. Eu já e percebi muita coisa quando vi a segunda vez. Se calhar, coisas não, que eu escapado, mas tenho, em casa, pelo menos, não tem metade da piada visual. Não mas, tem. Como já estava à espera de muita coisa, absorves ali coisas que estão bem esgalhadas. O filme é história. Twist. E o filme também é muito atmosférico, porque é naquilo que o Gonçalo estava a dizer. Yeah. Eu vi ontem em casa, mesmo com luzes apagadas, não é a mesma coisa do que estás no cinema a ver tem o filme. Tem um ambiente do caraças mesmo para cinema. Sim. Aqueles que eu acho que quem vira a primeira vez em casa, se calhar até vai dizer, é giro. E perde-se muito se não for visto no cinema. Sim, é pá, porque como o Diogo estava a dizer, as bandas sonoras do Scorsese são sempre muito boas. Uhum, yeah. E esta tem muita música clássica e está muito bem enquadrada. Sim. E epá, faz funciona um bom build. Dá um bom ambiente. E é o filme, número que com o Scorsese, não, é por acaso é o filme pai 4, a quarta participação do Leonardo DiCaprio nos filmes do Scorsese. Ele depois a seguir ainda fez o Wolf of Wall Street. Sim. Até agora não fez mais nenhum com o Scorsese. 5 filmes em que criou-se aquela ligação que o Scorsese estabelece com alguns atores, nomeadamente estabeleceu antes com o Robert De Niro, uhum. Né? E agora, supostamente, a segunda coqueluche era o Leonardo DiCaprio. Perdão. E agora, vamos ver o que é que... Agora voltou. Com o Irishman vai voltar para ser original. Pá, queres acrescentar mais alguma coisa ao trailer? Não, o filme fez... bom dinheiro, parecendo que não, fez 250 milhões de euros. E pronto, é um filme engraçado, fixe. E para mim, lá está, foi o lançamento para o Inception. Sim. Em termos foi um do ótimo DiCaprio. Ano. Foi um ótimo ano para o DiCaprio. Sim, porque, porque ele adaptou, ele basicamente, eu, quando estava a ver o Inception, eu disse, isto é o Shutter Island. Mas com um pequeno plot twist no final. Sim. Mas com o time traveling. Yeah. Pronto, era só isto. Ok, e agora vamos para 2011, só um ano depois. Okay. O Scorsese tem um registro de filmes muito estranho. Há alturas em que ele faz um filme de um ano para o outro, há alturas em que demora 3 ou 4 anos a fazer um filme, os projetos variam um bocado. Neste caso foi logo a seguir, e é, agora vou dizer uma palavra que eu não gosto, mas tenho que dizer que é um filme bonito, chamado Hugo. Para cima e para baixo, até à Caverna das Caveiras. Oh. Tu aprendes desse tempo. Sim. Mas tu não tens 16 anos. Sim. Ele foi ao YouTube. Tens 16 anos há quantos anos? Sim. Já agora, lembram-se quando as pessoas ligavam com os telefones de rodar e diziam que não podiam? Yeah. Desculpa. Burros. Só tinha que dizer isto. Pronto, mas o Hugo não é sobre isso. Estás mal disposto, Gonçalo. Estou bem. Tens uma água das pedras. Então e a Trolina? Bom, o Hugo é um filme de 2011. É bonecos. Não, é com pessoas. É baseado num livro chamado The Invention of Hugo Cabret, que é o nome da personagem. É um Hugo, é um órfão, miúdinho para... Ah, o Oliver Twist. É uma espécie, mas é assim, é uma espécie de Oliver Twist. Exato. É um miúdo, um órfão que vive numa, vive dentro de uma estação de comboios em 1930. Em é o Oliver Twist do Polar Express. Não, mas o Oliver Twist não é também em França, você está a dizer uma grande asneira. Não, o Oliver Twist é em Inglaterra. É em Inglaterra, pronto. Eu estava a fazer uma confusão. Pronto, ele é o Hugo, é um órfão, vive numa estação de comboios em 1930 em Paris. Ele conserta os relógios e outras maquinetas dentro da estação de comboios. O pai trabalhava lá e o tio também, mas depois o pai morre. Ele fica a viver com o tio e o tio é um bêbado degenerado que basicamente não lhe liga nenhuma. Ele, essencialmente, podia ser eu. Pronto, ele vive sozinho. Fuck. A única coisa que ele tem... Agora, shout out aos meus sobrinhos. Que eu gosto bastante. Props. Dele. Props. A única coisa que o Hugo tem, um pertence, é um automaton, é um homem mecânico, assim mais ou menos de dimensão de um humano. Um transformer. Que não trabalha, é suposto, a ideia, esse automaton é suposto escrever, tipo, tem é um mecanismo ali que, dando as certas voltas, ele escreve e não sabem o quê, porque aquilo não funciona, e ele guarda aquilo que aquilo pertencia ao pai, e o pai não tinha uma chave, era a chave que faltava para meter aquilo a funcionar, o automaton. O que é que acontece? Ele, vivendo na estação de comboios, ele dá-se com as pessoas que existem ali. Nomeadamente o guarda, que é o Sacha Baron Cohen, que é um inspetor, que é não só guarda a estação de comboios, como quando descobre lá, porque na altura havia muitos órfãos em Paris, e havia muitos miúdos que não tinham, pronto, viviam na rua. E ele, muitas vezes, pegava nesses miúdos e levava para o orfanato, para que eles fossem, pronto, tratados. Esta personagem parece um vilão. Processado. Ele parece um vilão, mas não é. A personagem tem. Portanto, é simplesmente. Teve na guerra, ou seja, é uma. A personagem tem algumas camadas. Qual é o contexto histórico? 1930, Paris. Ah, okay. Não ouviste? Estavas atento. Não ouvi. E conhece aqui a personagem principal do filme. O filme não é sobre o miúdo. O miúdo é tipo um veículo deste filme. O filme é sobre a personagem que ele conhece, que tem um velhote, que tem uma loja de bonecos, de figuras. De comboios e tudo mais, chamado Georges Méliès. Quem é o Georges Méliès? É basicamente o pai do cinema, que foi o grande gênio do cinema. O cinema começou em 1895 com os irmãos Lumière, mas logo a seguir, assim, o grande vulto que transformou o cinema completamente foi o Georges Méliès, que ninguém conhecia na altura. Ele simplesmente era um gajo que tinha uma loja de bonecos. Porquê? Ele desenvolveu muitas das técnicas do cinema que ainda hoje nós vemos, nomeadamente efeitos especiais, os vários cenários, a superposição de imagens. Ele é tipo o pai disso tudo. Ele fez mais de 500 filmes num estúdio que ele criou com a mulher, que era um estúdio de vidro, para entrar o máximo de luz possível. E ele gravava lá os filmes, com elencos enormes e tudo mais. Ele descobriu o cinema vendo os irmãos Lumière a lançarem o cinema ao mundo, que foi com o filme do A Chegada dos Trabalhadores, a saída dos trabalhadores de uma fábrica e a chegada de um comboio. Esse filme até é famoso, é o primeiro filme de sempre, porque quando o comboio estava a chegar, as pessoas estavam a ver o filme, levantavam-se, metiam-se debaixo da cadeira porque pensavam que o comboio vinha em direção a elas. E é engraçado. Burro! Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, já ninguém queria ver os filmes dele. Quando os soldados voltaram e, pronto, o pós-guerra, já ninguém queria ligar ao cinema dele. E ele não acompanhou essa mudança, ele não evoluiu. Ficou preso no tempo. E num ato de raiva, ele queimou todos os cenários, queimou todos os próprios, todas as coisas que ele tinha construído ao longo da carreira dele. E vendeu todas as películas dos filmes dele. Essas películas, para fazer dinheiro, porque precisava de sobreviver e alimentar a família. Essas películas foram derretidas, produziram químicos que fizeram os saltos dos sapatos de senhora. Ou seja, aquilo era, o cinema está nos saltos dos sapatos das senhoras. Um filme restou, que é o filme que nós ainda hoje estudamos e reconhecemos do Jorge Malia, que é A Viagem à Lua, de 1902. Vocês conhecem uma imagem... Não, 1969. Não, esse é outro. A Viagem à Lua, 1902, é uma... Vocês conhecem a imagem, que é uma... É a Lua que tem dois olhos e depois tem uma espécie de um foguete espetado num dos olhos. Sim, sim. Essa imagem é desse filme. Pronto, o miúdo conhece essa figura e descobre a vida dele. Descobre que ele é este gênio que o mundo esqueceu. E o filme não é mais do que é um retrato de Paris dos anos 30, dos miúdos abandonados e tudo mais, mas também é a maior homenagem que o Scorsese faz ao cinema. É tipo, ele é um estudioso do cinema e esta é a sua grande carta de amor ao cinema. É a forma como o cinema, do nada, ele podia não existir na história. O Georges Méliès. E era um crime enorme. O filme foi nomeado para 11 Oscars. Como devem calcular, não ganhou. Porque Scorsese, né? Não pode ganhar nada. O filme foi, infelizmente, um falhanço. Porque o filme fez só 185 milhões. Mas custou 150 milhões. Foi um dos primeiros filmes a usar a tecnologia 3D depois do Avatar. Bem, este filme, eu não gosto de 3D, mas este filme eu vi em 3D e extraordinário. A forma como ele filma os comboios, a cidade de Paris. É um filme que vê-se que o 3D está lá para ajudar a história. E só para falar do elenco, o ator principal, o Hugo Cabret, é o Asa Butterfield, agora já dá um miúdo grande, né? O Ben Kingsley, novamente, que faz de Georges Méliès. A Chloe Grace Moretz, do Kick-Ass. Do Kick-Ass. O Sacha Baron Cohen. O Ray Winston, que também depois é um dos atores que também trabalha mais vezes com o Scorsese. O Jude Law, que é o faz de pai do Hugo. Dumbledore. O Christopher Lee entra, neste filme, foi um dos últimos também. A Narcissa Malfoy, a Helena McCrory, também entra. E, por fim, a Emily Mortimer, estávamos a falar ainda agora. E há um cameo do... Quem? Johnny Depp. Joaquim Dom. Um caminho de Johnny Depp. Saxofone. A sério? Eu não sei, não fazia ideia, não fazia ideia. O Hugo é mesmo... Eu não sei se vocês viram o filme, conhecem? Não vi. Não? Não. Por acaso não vi. É tipo... a sério, urgente, vocês vão adorar este filme. Estás tipo na minha wishlist. Vamos embora. Exato, bora, pessoal. Bora. Tchau. Está na minha wishlist, está bué. Vale mesmo a pena. O filme não é para crianças, o filme, porque lá está, parece que é, né? Mas o filme é sobre a história do cinema. E pá, é extraordinário. O Scorsese... Para verem a variedade de filme que ele faz, né? A gente acabou de falar do Goodfellas, que é um filme de máfia. Um thriller psicológico, do Shutter Island. E agora um filme para crianças, que é o Hugo, não tem nada a ver. Pronto, é este. Então. Agora vamos para a maior seca da nossa vida. Yeah. Vou falar do Departed. Ah, não! Não vou, não. Ia falar, mas como achei que ia ser muito consensual, caguei. E isto tem piada é não ser consensual. Não é, Diogo? É! Tu que gostas de arte. Mas também tem piada de ser sensual. Sensual, sim. Esta é o sensual. Sensual. Não, André. Então, 2016. O senhor Martin Scorsese faz um filme que foi muito falado e ainda nem sequer tinha saído. Que se chama Silence. Só, não é dos Lemos. Que é, no fundo, um drama histórico. Sim. Com... A história genérica, digamos assim, pode ser resumida como dois portugueses, isto passa-se no século XVII, e portanto dois portugueses jesuítas que vão até ao Japão em busca do seu mentor, do seu, pronto, alguém que tinha-lhes passado as mensagens de Deus a eles, portanto, o seu pai católico, vá, digamos assim, e portanto vão até ao Japão, ele está desaparecido, não se sabe dele e todo o filme é a viagem destes dois jovens jesuítas que vão em busca do seu mentor e que vão ao mesmo tempo espalhando a sua mensagem de fé por onde quer que passem. Pregando, não é? Sim, exatamente, pregando num sítio que não era católico. O cristianismo estava a começar a entrar no Japão, mas ainda era visto como uma coisa proibida. Sim, e portanto isto era tudo, eles próprios passeiam-se, entre aspas, pelo Japão sempre de forma... clandestina, estava a lembrar de stealth. Portanto, andam lá de fininho. E portanto vão tentando em todos os pequenos momentos, em todas as pequenas aldeias espalhar por onde passam, espalhar a palavra, e são acolhidos pelas aldeias e tentam muitas das aldeias nem sequer compreendiam, porque são muitos deles nativos que falavam outras línguas, gente, etc. Gente rude do campo que não compreendia o idioma. E efetivamente esta é a história genérica, e não é por aqui que o filme é de todo fantástico. Quer dizer, eu gosto muito do filme, mas percebo porque é que também há quem não o goste. Fazendo spoiler, eles acabam por encontrar o seu mentor, que é feito pelo Liam Neeson, E estes dois jovens jesuítas são interpretados pelo Andrew Garfield e pelo Adam Driver. Driver. É o Kylo Ren! É o Kylo Ren, mesmo. Shout out para Ren. Um faz de Sebastião Rodrigues, que é o Andrew Garfield, e o Adam Driver faz de Francisco Garup. E pronto, não entrando muito mais em spoilers, o que é que um ponto importante a dizer sobre isto, que é o Martin Scorsese é católico. Lá está. E tal como o Diogo já tinha dito, que ele queria ser padre. Sim, queria ser padre, yeah. E ele próprio admite que a única coisa que não o fez seguir essa vida como padre católico foi... Ele também gostava de mulheres e, portanto, foi aquela... Apaixonou-se e acabou por optar. Teve de optar, obviamente, e, portanto, optando pelo casamento e por uma vida a dois... E tornou-se realizador de cinema e acho que também não se perdeu nada. Não. Ele podia dar um excelente padre, mas acho que também correu bem. Porquê é que eu gosto muito do filme? Porque eu acho que é daqueles filmes que ele, não fez, ele fez o filme que tem todas as suas perguntas que ele próprio tem sobre a religião. Neste caso, a católica, mas porque é a dele, mas acho que quase que podia ser... o mesmo filme para o budismo, para o islamismo, o que quer que fosse. E eu acho que o filme é interessante por isso, porque eu não gosto de filmes... Eu gosto muito de filmes que nos fazem só pensar e dar perguntas. E tu sais lá, as respostas são as que tu quiseres dar. E o filme mostra muito isso. Além de eu achar que tem uma fotografia muito boa, todos os ambientes são... Epá, eu, curiosamente, este foi o último filme que eu vi no Monumental. E, portanto, acho que por isso ganhou uma aura ainda mais interessante. À volta do filme, e precisamente porque eu acho que ele coloca aqui todas as suas dúvidas e que ele tem sobre o cristianismo, sobre Deus, sobre o que existe, o que não existe, o que é fé, o que não é, coloca aqui através destes três personagens, porque o personagem do Liam Neeson acaba por ser o personagem mais determinante da forma de pensar. Exatamente. Porque... Mas ele aparece muito? Aparece na reta final. Aparece no fim. Sim, okay. Quando tu descobres que ele está vivo e que deixou de acreditar. Sim. Pensamos nós. Portanto, há um momento muito interessante em que ele depois acaba por se converter à religião que eu não me lembro que ele usou. O Shinto-budismo. Exato. Ele acaba por se converter, digamos assim, mas é interessante porque há um dos discursos finais em que percebemos em que o personagem do Andrew Garfield, acho eu, está a falar com o Liam Neeson e o Liam Neeson deixa de escapar uma frase qualquer como tipo, não sei o quê, no nosso Deus, qualquer coisa de Jesus Cristo, ele ficou tipo, disseste Jesus? E ele disse, não disse. Não. Portanto, fica aquela ideia de que ele nunca deixou de acreditar e nunca se verdadeiramente converteu, porque ali, se tu não te convertesses, podias ser só morto, portanto. Sim, morto e crucificado. Sim. E, portanto, a crucificação, ou seja, a pena por quem não aceitava a religião cristã no Japão e fosse apanhado, era crucificado. Uhum. Ou seja, era essa a lógica do castigo, de simbologia. Eu tenho uma pergunta, porque eu não vi o filme e sempre tive curiosidade. Isto é uma pergunta um bocado burra, mas tem que ser feita. Mas tu também és burro. Sim, por isso. Funciona. Como é que é o pace do filme e se a duração do filme? Porque eu queria ver o filme e, epá... Essa é uma das grandes críticas do filme, porque o filme é longo. É. O filme tem 2 horas e 40, mais ou menos. Ok, é grandinho, então. E, portanto, foi uma das críticas do filme, foi desenvolver-se de forma muito lenta, porque... Tem ritmo próprio. Sim, eu acho que... A pergunta é... Quando dizem ritmo próprio, eu fico logo de pé atrás. Porque aqui a lógica é mesmo... O próprio tema não permite ser um filme muito enérgico. Mas é justificado? Porque o filme é muito contemplativo. Porque existe muito momento de devoção, há muito de questionar a fé, o filme é sobre isso. Uhum, portanto, há muitos desses elementos que não são elementos que não são traduzíveis para um ritmo forte. Percebes? É uma coisa muito espaçada, há sequências em que parece não estar a acontecer nada, porque as pessoas nem sequer estão a falar, estão só a introspeção, percebes? E há muito disso neste filme. Agora, eu acho que parte do problema é o mesmo os 2 horas e 40, porque o filme podia ser lento e ter estas sequências assim, mas ser 2 horas ou ser 1 hora e meia. Sim, eu percebo. Mas lá está, eu acho que é, dado o tema, acaba por ser, e como lá está, eu acho que ele fez este filme completamente a borrifar-se para... É um passion project. Aliás, o filme em termos de box office foi um falhanço completo, porque isto mas foi... Mas nunca havia expectativas, para esse filme, desculpa interromper, esse filme não havia expectativas mesmo por causa daquilo que tu disseste. E o que o Diogo disse, que como era um passion project, nunca foi muito levado a sério. Sim, nem isto tem uma questão, e não podemos esquecer que no final do dia quem manda muito nisto é a América, e portanto isto é o tipo de filme que os americanos não querem saber, nem sequer o compreendem, porque para já eles não são católicos, e como não o são, estão-se a cagar para quem é. E portanto só por aí o filme teve muito mais sucesso e reconhecimento na Europa do que na América. Apesar de ter sido nomeado para um Oscar de melhor fotografia, e acho que bem. Sim, sim. Pensava que ia ser o melhor filme estrangeiro. Não. E o filme, mesmo em termos de crítica, não houve... Foi boa, quer dizer, não foi aclamado como o melhor filme do ano. Mas não houve consenso, e porque houve... Lá está, quando tu tens um filme sobre religião, ou até mesmo sobre política, isso também se vê nos filmes americanos, até mais recentes, porque se um filme americano for a pôr o dedo na ferida dos americanos, esquece as nomeações, esquece isso tudo, por mais genial que o teu filme seja. Se o filme for tipo, nós somos os maiores, isto aqui é o espetáculo, eles vão adorar e pronto. O mesmo acontece com a religião e, portanto, são este temas filme, sensíveis. Este filme só é feito porque foi feito pelo Scorsese. Porque este filme não seria feito mais ninguém. Para já porque o projeto é dele e é um projeto que ele já está... Eu acho que ele anda para fazer este filme para ir desde a Última Tentação de Cristo. Sim, ele diz que anda há mais de 25 anos a querer fazer quando fez fazer esse filme, quando fez a Última Tentação de Cristo, a ideia do Sanand já estava a surgir. E era sempre foi esta história. Já era para ter sido com outros atores. E ao longo do tempo, ele nunca conseguiu ter o financiamento para fazer isto. E isto foi, outras coisas foram aparecendo e tudo mais, até que finalmente ele disse, não, agora é que é. E um pouco como o Irishman, também é igual. Sim. Ele próprio disse, quando o perguntaram, porque ele já era, porque é que continuava com a ideia de fazer este filme, ele disse que, à medida que ia envelhecendo, as ideias vêm e vão, mas neste caso, as perguntas, as respostas, mais perguntas e mais perguntas, é o que lhe interessa no cinema. E, portanto... Para ele, o silêncio é algo que estava como uma obsessão para ele, porque ele gostava de pôr essas perguntas também às pessoas. Sim. Tipo, estas são as minhas perguntas e as minhas dúvidas e as minhas relutâncias sobre este tema, neste caso, do cristianismo e do catolicismo. E está a fazê-las às pessoas também. E é uma forma de, pelo menos, eu saí do filme super a pensar naquilo, apreensivo, sim, a pensar em tudo aquilo que eles diziam. Pá, e ali é um filme com poucos diálogos, e eu acho que, apesar de ser lento, mas também, como tu disseste, porque também tem de o ser assim lento... O próprio título é engraçado de falar, o silêncio, é porque é o que eles sentem que estão a ter de Deus. Sim. Ao longo da viagem toda deles, quando estão ao Japão. Respostas... Não sentem que aquilo que eles estão a fazer vale alguma coisa. Sim, os próprios dois jesuítas sentem a perder esperança de alguma forma... O próprio personagem do Liam Neeson, pensamos que acabou, se calhar, por a perder também. Nunca sabemos se perdeu toda, se não perdeu. São temas muito sensíveis e que não são lineares. Podemos falar do final? Ou queres falar do final? Fala. O último plano do filme é extraordinário. E eu estava a gostar do filme, mas depois, quando chegou ao final, disse, pronto, ok, isto é... Porque lá está, tem que ser feito por este gajo. O último plano do filme, spoiler, aviso já, pronto, o Andrew Garfield acaba por ficar a viver no Japão. E, para todos os efeitos, deixa de ser cristão e adota casa, inclusivamente, e tem uma vida no Japão. E não é mais perseguido. E tu vês a vida dele a desenrolar-se, a casar e tudo mais, e a adotar completamente o modo de vida japonês e as coisas e a sociedade como ela funciona. E, no final, ele morre. E metem-no dentro de um caixão e tudo mais. E o último plano do filme é um plano lento que vai dentro do caixão e vai andando pelo corpo morto do Andrew Garfield, todo bem arrumado, bem vestido, com aquelas roupas, com os kimonos. Sim, ele estava completamente adaptado à realidade. E, de repente, vai percorrendo o corpo dele até que tu vês na mão, acho que é na mão, não é? Na mão dele. Está fechada. Não é um terço, é um símbolo, é uma espécie de um... Tipo um medalhão. Com a imagem de Nosso Senhor, que ele fechou na mão dele e morreu com isso na mão. Ou seja, ele, ainda assim, no final, manteve a fé. manteve... esse objeto, ele carrega o tempo todo do filme com ele, e acho que há um momento também em que nós vemos ele a guardá-lo numa caixa e a ver aquela de... quase como se abandonasse ali a esperança, e depois tu pensas, acontece isso tudo, mas depois vais a ver e no final ele ainda tem. Apesar de ter sofrido torturas, foi-lhe basicamente, foi-lhe retirada a religião à porrada. Mas ele nunca deixou de acreditar. Mas ele nunca deixou de acreditar. Exato. Acreditava era às escondidas. E... por uma questão de sobrevivência apenas. Apenas isso, sim. E essa é a grande mensagem do filme, é até onde é que a pessoa também está disposta a ir, pelo aquilo que acredita. E o filme vale a pena por causa disso. Agora, lá está, quem vai ouvir, tem que estar preparado para o tipo de filme que é. E acho também é um filme que ganha muito no cinema, porque não tem nada a ver. Quando vi-o da primeira vez no cinema, agarrou-me logo e não senti a seca, não senti ser lento, nem, não dei pelo tempo passar. Quando vi em casa, já houve ali um momento ou outro que, também como eu já sei o final e tudo isso, e já sei todo o culminar da viagem, houve ali um momento ou outro que senti essa lentidão. Desligaste o filme? Fizeste Space Out? Sim, mudei para Eleven Sports. Estava a dar o Alverca. Agora para a parte de... se calhar vamos passar para o Medley. Vamos para o Medley? Vamos para o Medley. Pronto, então Medley, como é que... Departed, bom... O Departed, O Departed é uma adaptação do Infernal Affairs. Exatamente. Estava-me a esquecer do nome do filme. É uma trilogia de filmes de Hong Kong. O filme tem um casting enorme. E só atores bons, diga-se de passagem. Aliás, e o Mark Wahlberg. Se fosse uma novela da TVI, teria um elenco de luxo. Luxo. E vi uma festa depois, né, em Cascais. E tem o Alec Baldwin também. O Alec Baldwin é fixe. O Mark Wahlberg foi nomeado para esse filme. Estás a ver? O Mark Wahlberg foi nomeado. Eu juro que foi. Deixa-me lá. É capaz. Ele é bom, mas é ultra secundário. Não, foi como secundário, mas ele basicamente só manda as pessoas lá no cu. Eu acho que a pergunta sobre o Departed é... é um filme muito bom ou só muito over hype? É muito bom. O Departed é, faz parte daquele lote dos grandes filmes do Scorsese. Eu concordo, só deixei a pergunta. Para já é um filme, todas as performances são... E, repara, aqui a grande é o Jack Nicholson. É capaz de ser o último grande filme do Jack Nicholson. Ele depois, entretanto, também deixou de fazer cinema. Nomeado para melhor ator secundário. O Jack Nicholson manda neste filme de uma forma inacreditável. Mas também o filme está feito para ele mandar. Está feito para ele, sim. A personagem é super interessante. O Leonardo DiCaprio também está muito bem, aquele início ali mais rock. O filme é de 2006, também de dizer que... O Matt Damon faz Matt Damon. Matt Damon faz bem. Absorveu bem o papel de Matt Damon. Tem o Ray Winston, que é um personagem muito fixe, que é o Mr. French, que é assim o segundo em comando. Tem o Michael Sheen. Do Jack Nicholson. Tem o Michael Sheen? Tem. É o chefe deles que morre. Sim. Ah, pois é. Cai do prédio. O filme tem... O final é espetacular porque é um conjunto de circunstâncias que tu não sabes para onde é que aquilo está a ir. Como assim? Não é suposto acontecer daquela maneira. Porque eles vão morrendo e... Eles vão morrendo e ficas... Hã? Mas não é aquela coisa de... Ah, o filme agora saltou. Jump the shark. Não. Aquilo depois faz sentido. Mas tu estás a ser encaminhado para uma coisa e assim puxam-te o tapete completamente. E a simbologia do rato também. A banda sonora fantástica. Tem aquele grande momento dos Pink Floyd. Com o Comfortably Numb. Tem Dropkick Murphys. Man, Boston. É em Boston, o filme, exatamente. É assim, e lá está, foi o filme que consagrou, foi quase o Oscar de carreira do Scorsese, porque é o único Oscar que ele tem, ganhou com o Departed. Eu acho que é de merecido, mas já devia ter outros que já também mereciam. Acho que não me lembro dos outros nomeados, mas epá, para mim não há problema nenhum em ser o filme do ano. Sim, eu acho que apesar do Gangs de Nova York, eu acho que o Departed é o filme que faz a ponte para o mainstream já no século XXI, atenção. Correto, sim, é verdade. Sim. O Aviador também, mas o Gangs of New York foi ali a mudança. Não, e dinheiro é com o Departed. O Gangs of New York, já agora, para também falarmos desse. É um bom filme. Uhum. É um filme que é capaz de ser o único action period drama do Scorsese, que tem mais ação. Não tem muita, mas tem mais ação e tem mais lutas e tudo mais, efeitos especiais. Eu gosto bem deste filme, mas este filme é considerado, na história, está como o filme mais gozado na Academia. O Gangs of New York. Okay. Porque foi nomeado para literalmente todas as categorias e venceu zero dessas categorias. E o filme, na altura, quando aconteceu, foi em 2002, foi tipo o maior falhanço de sempre. O filme é genuinamente bom. Não, o Daniel Day-Lewis é obviamente genial. Uhum. O Leonardo DiCaprio não é tão genial. Mas também não estraga. Não estraga. Quem, eu acho que estraga um bocadinho o filme, que está completamente descontextualizado, é a Cameron Diaz. Mas essa estraga na vida, no geral. Ela, lá está, eu não percebo aquele casting por parte dos Scorsese, foi um bocado estranho. Sim. Tem o Brendan Gleeson, que faz um ótimo papel também, e tem o Liam Neeson, uhum, na primeira participação dele com o Scorsese. O filme é bom. É bom, é sólido. Foi dos primeiros filmes que eu vi do Scorsese. O Gangs of New York. Está bem. Se não me engano, acho que foi o primeiro que vi dele. 2012, tinhas 12 anos. Não, 2012? 2002, desculpa. Ah. 2002. Temos alguma coisa a dizer do Aviador? É pá, não, olha, esse é um daqueles filmes que eu vi uma vez. Eu também vi uma vez. Visto. Sim, eu também. Mas gostei, mas nunca mais, para já nunca mais calhou ver. Eu não me lembro, não me lembro se o vi ou não. E acho que o filme é bué da grande. É genérico. E é bué da grande, e é bué da... É aquele filme, esse também acho que foi nomeado para tipo 8 ou 9, 10 Oscars, não ganha nada. É aquele típico filme biográfico que tem todos os elementos de filme biográfico, que aquilo é um bocado chapa 5 igual a todos os filmes biográficos, estás a ver? E tens que, por exemplo, no filme do Lobo de Wall Street também tem essa fórmula, mas tem um toque superior, tem um toque que ele dá mais vida à coisa. E o Aviador, lá está, não... Ninguém diz que aquilo é mau, ok, merda. Não, de longe. É bom. Sim, é bom. Pronto. Tens gostado do gajo. Tu gostaste do Howard Hughes. Sim. Tens mais ligação com o filme. O Leonardo DiCaprio tem um bom papel. Sim. Carrega praticamente o filme. Yeah. Mas pronto, eu para mim, o Aviador é o cavalo de guerra do... Ah, sim, do Scorsese. Scorsese. Mas eu gostei mais do cavalo de guerra. Pronto, mas não deixa de ser um filme aborrecido também. Sim, sim. Epá, estávamos a falar do Lobo de Wall Street, acho que... Fantástico. Sim. Eu acho que é um filme... Não vi. Não viste? Não viste? Não vi. Epá, mas é um filme... Mas tem droga, tem tipo... Não, é um filme divertido. Esse é daqueles... Eu digo-te, esse me tem 3 horas. Não dás para tempo. Não, epá, eu não sei porque é que ainda não vi. Não sei, honestamente. Que é um filme com um pace, é um filme divertido, é um filme bom de ver. Digamos. Tem bom acting, tem... Tens o Matthew McConaughey com aquela cena inicial logo dele. Sim, que ele improvisou, porque é uma técnica que ele faz para se preparar para entrar em cena, o bater no peito e fazer aqueles barulhos. Esse foi um filme que deu origem à Macona Sands, para a gente contextualizar. Queria falar aqui do... Epá, temos que... Agora vamos para trás. Não é idade de indecência. O Kundum. Não, só brevemente o Cabo do Medo. O Cabo do Medo, só quer dizer isto, eu acho o filme bom, mas a melhor coisa do filme é o póster. Sim, póster é o póster do Cabo do Medo é absolutamente genial. Eu acho que o Cabo do Medo é capaz de ser... Eu não vi todos e não vi os primeiros filmes, porque ele antes do Mean Streets ainda tem para aí 2 filmes boénticos. É esse também não vi. Who's Dead Knocking on My Door e Boxcar Birthday. Mas eu acho que o Cabo do Medo é capaz de ser... Havendo um pior, eu acho que seria. É pá, a idade da inocência, não acho piada esse filme. É pá, é que o Cabo do... É pá, não sei. Tens uma ligação com filmes históricos secantes. A idade da inocência é o Barry Lyndon. Não, é o segundo. É o segundo pior. Pronto. Eu não quero comparar a idade da inocência com o Barry Lyndon, senão eu espanco-te já aqui e estou-me a cagar. Por amor de Deus. Temos que falar... não sei se querem falar do... dependendo se viram. O Última Tentação de Cristo. Só uma pequena nota. Willem Dafoe, como Jesus... ouvir a expressão Willem Dafoe como Jesus é estranha, uhum, porque estás a imaginar o olhar completamente alucinado do Willem Dafoe nos filmes. É um ótimo ator, dos melhores de sempre, mas tens aquela imagem dele. Ele é excelente como Jesus. É um papel muito sutil. E também tem o Harvey Keitel, que faz de Judas, não é? É pá, não me... O Harvey Keitel já fez alguns filmes com o Scorsese, mas eu não sabia. Fez o Mean Street. Fez o Mean Street, exatamente. É o principal do Mean Street. Aliás, era a aposta do Scorsese para... ator, e depois apareceu o De Niro e lhe carreira, basicamente. E agora temos que falar aqui dos dois, né? Dos grandes. Do Taxi Driver e eu sei, não queria falar. Esse cara, as pessoas o Harvey Keitel também entra no Taxi Driver. Pois entra. É o Chulo, sim. O meu filme preferido do Scorsese é o Taxi Driver. Eu acho que continua a ser o melhor filme. A minha é o Toro. O Toro é o... Mas lá está, é sempre entre um e o outro, ou o Goodfellas, que a malta divide-se um bocado. O Taxi Driver, para mim, o Taxi Driver funciona porque é o melhor character study. Sim. É tipo, o filme é literalmente sobre aquela personagem. E é assim, se tu gostares daquilo e gostares daquela progressão, o filme como é extraordinário. Como disse um grande crítico de cinema, de seu nome Diogo, é o Joker da geração deles. Está na capa do DVD, quando sair, está lá. Porque aquilo que tu estás a dizer, Diogo, é aquela questão de facto, na pop culture, tu conheces a personagem... De Travis Bickle, sim. Sim. Tu, é aquela personagem, o gajo do, dos óculos do Mohawk, e é aquilo. E o filme é todo centrado, lá está. Se, se depois olhares para o resto, pode-te alienar um pouco. Mas para quem gosta de character studies e filmes focados só numa personagem, eu acho que é tremendo. A realização é, pronto, é, é fantástica, a banda sonora, isto, a fotografia... Ele a fritar a pipoca também. Sim, sim. Sim. E é um filme que até hoje o final é completamente questionável. Muitas pessoas... há várias interpretações sobre aquele final do, do Taxi Driver que não há no Raging Bull, porque o Raging Bull é mais literal, é mais straightforward, é aquela história. Mas tem uma realização também filha da puta. Sim, é verdade. Cenas de, as cenas do combate são... até com a altura eu acho que não havia nada assim. Incrível, tipo, com o Sugar Ray. Yeah. Aquilo ao lado do Rocky é tipo... é assim que se muda o combate box. Mas eu tenho um problema com o Raging Bull. Epá, eu até ao final do filme nunca gostei da personagem dele. E o filme é muito sobre o Jake LaMotta. Mas não gostas... não gosto dele. De, não, não, não é o De Niro. É aquela personagem, para mim, eu não consegui ir buscar lá nada que me identificasse com ele. Ele, para mim, era um bruto. Era um, e era. Tratava mal as mulheres, tratava mal a família. E ele, parece-me a mim que ele nunca... o que é que há de errado com isso? Ele nunca aprende. Ele, no final, perde tudo e torna-se um gajo de casinos a fazer piadas. Passa de um dos... sim, era um, gajo, era um gajo execrável, mas... mas ele nunca é a ideia... nada além de execrável, percebes? Ao longo do filme todo, para mim, eu nunca consegui buscar lá nada para... isto também não tem para... de ser... não, eu percebo o que é que queres dizer, não... mas o filme é muito sobre ele também. É muito, sim, sim. É muito focado naquela, naquela figura que é completamente horrível. Lá está, eu acho que... ele era mesmo assim, estás a ver? Portanto, sim. Não tem de... a ideia, acho que não é simpatizar com o gajo de todo, nem, nem tirar alguma coisa... mas tu, certo, tu, mas se calhar tens ali um ponto em que tu pudesses dizer, epá, mas o gajo foi derrotado pela vida, porque foi. Ele, por tudo, alcoólico, batia em toda a gente, afastou-se do irmão, e perdeu a carreira de boxe, e tornou-se um falhado, no fundo. E tu tens, epá, isto é bué da triste. Mas ele não fez nada ao longo do filme que tu dissesses, epá, mas ele ali merecia... ele ali porque merecia ter outra vida, porque a vida é uma merda para ele. Mas isso é a vida. Por lá está. Este não é o Joker nesta, desta geração. Nesta nota positiva, vamos ficar por aqui mesmo a pensar na vida. Ou tem mais alguma coisa a dizer? Não, eu só queria despedir. Eu tenho sempre mais qualquer coisa a dizer. Não. Portanto, não é melhor deixar, vais, deixar uma boa beijoca para quem nos ouve. Temos uma coisa para dizer, temos. Dia 27 de novembro, Netflix... tudo a ver o The Irishman, e deixa-me só fazer aqui uma nota, porque era importante a gente falar aqui um bocadinho do Irishman rapidamente. Já, yeah, ganda filme. Yeah, não vi, ainda não vimos, mas ganda filme. O Irishman é o reencontro de Martin Scorsese com o Joe... tirou, ele tirou o Joe Pesci da reforma, vai fazer um filme... o Joe Pesci ainda é vivo. Foi buscar lá a misericórdia. Buscar a misericórdia. Joe Pesci, Robert De Niro e Al Pacino, só este elenco já... em 6 horas de filme. Não, em, não, mas são 3 horas e tal, não é? O filme é sobre um, o homem, o Frank, The Irishman, Sheeran, que era um sindicalista com ligações ao crime organizado, que antes de falecer confessou ter assassinado o líder sindical Jimmy Hoffa, que é um mas há um filme sobre o Hoffa. Ah, vários, sim. Sim. Aliás, não há um deles que tem o Al Pacino também. Não, não, tem o Jack Nicholson. Ah, isso. É parecido. O Jimmy Hoffa, que morreu em 1975, aliás, desapareceu em 1975, ainda hoje não sabe o que aconteceu ao Tupac. Está na ilha com o Tupac. E com o Elvis Presley e com o Kurt Cobain. Também tem o Harvey Keitel. Também tem o Harvey Keitel. Também tem o Harvey Keitel. Nem aparece no póster. E é conhecido, dizem, man, pessoal que está a ouvirem em casa... Metacritic 97. Dizem, não, é o tipo o filme mais esperado do ano. Toda a gente, se você está para fazer este filme há não sei quantos anos já... vai ganhar Oscar. Vai para Oscar. Já agora. Utiliza o cupão... Pode 10. Netflix. Só para dizer, para ganhar Oscar, o filme vai achar o cinema durante uma ou duas semanas. Mas não na Tuga. Não, em Portugal, claro. Não na Tuga. Como sempre. Nós não em casa, mesmo uma pobre. Não. O Oscar vai para o Endgame. Já. Yeah. Mesmo. Ganda filme, a seguir ao Thor Ragnarok é o melhor. Adoro Marvel. Tudo a ver The Irishman, dia 27 de novembro na Netflix. E tudo a ver o Endgame também. Quem não vir é um ovo podre. E tudo a ouvir o Podbula também. Tudo a ouvir o Podbula. Tudo a ouvir o Podbula. O melhor, desculpem, o melhor podcast nacional dito pelas pessoas que o estão a fazer. A seguir ao... cenas. Não ouvimos mais. Está-se bem. Até para a semana. Tchau. Adeus. Tchau.